uma legião caminhando pelo gueto. Tente imaginar o grande escorpião e o gosto do veneno circulando pelo beco. Mal necessário vale o preço do acordo. Um plano visionário, uma ambição e olho gordo. Dinheiro pra viver, poder em 1 milhão. Lindas mulheres e o trono de Salomão. CG a milhão, sem camisa é o jeito. Diversão, só função, exposição 100%. Um dia de glória, vivo hoje sem temer. O que restou pra gente, lute pra sobreviver. Descaserdado, monopólio imbatível. Sangue derramado do vilão invisível. Uma 9mm, um novo veredito. Mais um assassinato, SP, estado crítico. Efeito colateral que o seu sistema fez. Ilegal mandato, o tiro foi certeiro, 1 milhão de viciado. Mais um boy algemado, efeito colateral. A violência contamina, o outro lado é crucial. Isso é real, então leia o seu jornal. A Paty fuma crack em pé na praça, mau sinal. Trágico final, horrível o julgamento. O sistema que plantaram revida seu fundamento. Dinheiro rápido, lave suas mãos. Cocaína em ascensão, alcoolismo e depressão. Alienação, menos um. Seu filho por aí, pense bem, pode acontecer. Vai saber, né? Premedite o fim, é tão fácil ter uma arma. Educação ainda é ruim. Entregue os pontos, sua vez qual vai ser. Ou faça a diferença, o que for melhor pra você.